Léo, você tem que ter condições visuais, não atrasa seu bom conhecimento no centro informar, 11-09-20. Então, 3597, complete final ILS Zulu, chame torre 118 da sua 620. 86, bom dia. Bom dia. 1804, autorizado final ILS Zulu, reporte estabilizada. Trabalho estabilizado, 1804. Igual no 7 no 5, deixa para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. Para 3.015, igual no 7 no 5. Controle Salvador, bom dia, igual no 607, passo 210 para 150 na PIC. O 1607, essa é a identificação, autorizado de chegada de PIC, deixa para o nível 070. 70, 07, identificou. Para informação, ajuste no 0 no 5, os últimos 90 metros estão fechados, os últimos 90 metros. Livre pouso, pista 28, vento 310 graus com 05 nós, TAM 35 no 7. Livre pouso na 28, 35 no 7. Essa é a identificação, autorizado de chegar de pit, desse mantém a nível 080. Para o 080, na IPIT, jogou no 897. 271, ponto da cópia. No 7, seu solo foi ao 15, livre à esquerda, mantém a posição da Alfa, já no solo 12 no decimal 9. Livre à esquerda, mantém a posição da Alfa, tá 35 no 7. Solo Salvador, bom dia, tá 35 no 7, livrou. Salvador de meu gol, como é que tá sendo? Jorge Tech 7 pela Juliette, Patinho Portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Ok, livre táxi, Alfa Juliette para o portão 4, 035, 17. 804 estabilizado? Estabilizou, 1804. Complete na LS do Luxo, Alitão Rio 118, respondeia. 1086, bom dia, 1804. 1715, reduza para 180 mais. Aeronave que o precede, 9 milhas, com Boeing 737 na final, o ILS do Luxo. É, reduzindo o voo na 7 na cima. No 607, desça para 2000 pés, ajustando 015. 2015, igual no 607. Confirmando apenas esse visual já com a cabeceira 28. Positivo. Para informação, ajuste no 015, informa os últimos 90 metros fechados. Os últimos 90 metros, livre pouso, pista 28, vento 230 graus, cogino 320 graus, 320 graus, com 05 nós. Voo 1804. Gente, livre pouso, gente, também dos últimos 90 metros, 1804. Final e dessa solução, chame torre 118 da sua meia. Gol no 607, autorizado final e a dessa solução, repórter estabilizada. Autorizado, repórter estabilizado, 07. Gol no 897, deixa para 3.000 pés, ajustando 015. Para 3.000 pés, 015, gol no 897. Então, 3153, o CN identificação, autorizado chegada e pitch, desça para o nível 070. Nível 070, tá 3153. Avianca Brasília 311, a CN identificação, contatada passando na centena para 310. Chegada prevista em Recife, qual a função? Alfa. Nível 04, solo 221, livre à esquerda, chama solo 121, decimal 9. Esquerda, solo 219, 1804. Boa, meta 7, identificação, contato radar, mantendo nível 360. Guaranjá 04, táxi em frente, Alfa, Juliette, Patinho, portão 05. Alfa, Juliette, Patinho 1, portão 05, gol noite 04. E agora tá iniciando desvio, ok? Vai interceptar com meios próprios aí. Confirma, gol 897. Tá iniciando desvio, Joana Prodiusan. De informação, gol 1897? Afirmativo. Tem que autorizar o de informação, gol 1897. 1607. Sente, gol 1607. Equador, tá 3179, informação Juliette. Então, 3179, essa identificação, autorizado de chegar de pitch, desça e mantenha nível 080. 080, tá 3179. Solo, bom dia, o azul 4019. Campinas, subida prevista será Gole, tá? É Val, transição Sagaz. Ou melhor, Gole, transição Gole, é Val Gonza, tá? Aguardando cópia, azul 4069. No 897, desceu para 2.000 pés, ajuste no 065. Para 2.000, 1.015 no 897. Estabilizado, gol no 607. O 1607, complete na área Zulu, chame torre 118, decimal 6. 18.6, bom dia. 715, seu solo foi de 2.4, livre à esquerda, chama o solo 121, decimal 9. 219, gol 715. Metros, 90 metros, últimos fechados. Ok, gente, da restrição, aguardem a pista livre, gol 607. Não, é 3 metros, por favor. Paulo, gol na sétima, 5, boa, Libro. Vento 310 graus com 05 nós. Livre, pouso 28, gol no 607. Sétima 5, táxi autorizado via Alfa, Juliette, Patinho, portão 8. Alfa, Juliette, 8, boa, sétima 5. Bazuca 2009, pronto pra cópia. Prossiga. Autorizado Campinas, nível de voo 390, por uniforme, risco 58. Após decolagem, deverá manter proa até 3.000 pés. Para então cruzar a esquerda, acompanhar o perfil da subida Gole, com transição Eval, após Eval, Eudes. Controle 119, decimal 35. A zona 5524. Copiado então para Campinas nível 360, abrisco 58. Manterá a proa da pista até 3.000 pés, com vara esquerda após. Subida, Gole, Eval, Eudes. 19.35 ao controle, 5524 ao transporte. Tá, complemento tá correto, só a última transição não será Eudes, tá? Vai ser Gole. Que fica na lá pra ferrovia, Eval, Gonza, subida a última direção a Gonza. Copiado, vou levar o Gonza. Pronto, sempre aceleramento pushback, azul 4069. Chamarei para aceleramento pushback, 4069. Tá pronto, 3171, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, pela Eutorisk 50. Decola a pista 20. 28 após decolagem, vai manter por até 3 mil pés, então curva à esquerda, acompanhando o perfil da subida agora, previsão oval após oval hoje. Controle 119, decimal 35, aciona 5520. Autorizado 3171, tiro 320 para Guarulhos, campo 5-0, decola 28, é 3 mil pés, mantém a reta, após curva esquerda, cumpre o perfil da Gole, Deval, 7935, controle 5530, é o transponder, após Deval, Voeu, 3171. Tá correto, após a nova a Eudes e o salvo código 5520. Ah, ok, 5520, 5520, complete final LS Lúrdos, essa aproximação, chame torre 118, esse momento, zero. Completo LS para 28, 1862, 1897, boa. Tan 3153, autorizado final e LS Lúrdos, reporte estabilizado. Seguinte, Tan 3153, reportará. Zona 53, desça para 3 mil pés, ajustando 0 no 5. Sim, 3 mil pés, tá? 3 no 53, que é legal no 0 no 5. No 607, se o solo foi aos 18, leva à esquerda, chama solo 121, decimal 9. 219, TJ. Torre, muito bom dia. É o gol no 897. Agora uma final de 5 milhas e meia. Trem baixado, checado. O no 897, ajuste no 015 para informação. Os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados. Os últimos 90 metros. Ajuste no 015, continua aproximação, aguardando pista livre. Já baixar travado visual com campo. Frente, senhor. Último 90 interditado, 1015. Baixado e checado. Já visual com campo, final de 4 milhas e meio, no 897. Adulha. Alfa Juliette 62, com 607. 2 graus com 05 mais. Livre pouso, pista 28, boa noite, 97. 2040, pouso 0952. Pesado, 0469, chama o táxi. Chamarei para o carro. Tá 3153, vai atingir 3 mil pés. Tá 3153, desça para 2 mil pés, autorizado em LSU. Seguinte para 2 mil pés, tá 3153. Sabro approach, good morning, Big A 1317 with you, flight level 150, and we're going direct Alpha Golf November. Big A 1317, Skunky Dente, pitch arrival, descent flight level 040. Descent to 040, it did arrival, Big A 1317. Yeah, on the board, 642, change to achieve, autorização receive. 39, code na rua, watch copy. Obrigado. diga. Bom, enquanto eu autorizado, Recife, nível de voo 390, torre no céu, MISC 58. Após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, para então curvar à direita. Cumpre o perfil da subida Arão, controle São Melim. Controle 119, decimal 35, aciona 5531. 71, alterna 1261, Golo 671. Tony 5531, transponder, poderia confirmar a transição da saída Arão? O transição está correto, a transição seria Melim, Mike Oculima, Índia, novembro. São Melim, obrigado. Solo Golo 897, levou nas suas coisas. Golo 897. Agora vou seguir táxi em frente, tá? Juliette, Pati 1, portão 7. Juliette, Pati 1, no pro portão 7, 897. 1317, confirme speed. Vigilante nível 3, outro 0, passo droga. A posição grude, chama 1264, alterna 1288, gol no 8 do espaço. Desculpa, não entendi, vai voar sobre Camaçari, é isso? Chefe de Camaçari, está frente da área receita naquele setor lá, correto? Primativo. Qual altitude? É a expressão de linha no máximo por 100%, né? A loja cópia. Autorizado no estacionamento, o motivo está sem fonte certa. Só vou falar, aguardando cópia. Sim. Para o táxi, azul 4069, com 112 a bordo, 422 a autonomia, alternamos com fins. 2 com 15, qual a autonomia? 4 horas e 22. Contorno a canteira à sua direita e de ingresso na Índia, alça, segue em frente, ponte história da 28. Lupus de história sendo 1862, ajuste do altímetro na 015, azul 4069. Índia Alfa no ponte espera 1862, ela chama a torre azul 4069, obrigado, bom dia. 3171, coordenando com essa equipe de Tati, toma essa aeronave da Azul, da atrás da aeronave, daria o pushback time táxi. Afirmativo, coordena com o pessoal de Tati, após a saída da aeronave da Azul, da Embraer da Azul, da Riva Guarda, está livre o push 3171. Estabilizado no localizador, tá? 3079. Complete na LS do último turno 1186. 186. 1791. Doente, não tem o contato radar, 3153, seu solo foi os 36, livre à esquerda, mantenha a posição ANSA Taxiway Alpha e chama solo 121.9. Esquerda, mantenha a visual com o tráfego da Azul, 1219. De 3. Decola direto para Pátio 3. Decola do Pátio 3, comprou a Norte, tá? Água de transferência do controle de Salvador em 1935, aos pés de 500 pés. As, o código se transponde ao 0117. É, a polícia. Salvador, copia o índio uniforme. É, decolando do Norte. O controle 119.35 e o transponder 01.17. Tá, tá correto, Mark Bravo, Fatago, CMPB e autonomia. 04, e autonomia de 3 horas e 20. Passou a rotina, vai decolar do Pátio 3, comprou a Norte, ela ganha transferência, correto é 506. Sema. Fala, Salvador, bom dia, tá 3153, livrou na Cisco. Pátio de cargas na minha escuta, reporte para o ingresso do pátio principal. Alfa, taxi 100 kg e mantém no pátio de cargas, é isso? Salve, está 3153. Chamando? É o TAN 3053, confirme. Ingressa naquilo e mantém no pátio de carga. Não, ingressa naquilo e pode continuar o táxi. Só na saída do pátio 3, chame para ingresso do pátio principal. Afirmativo, então prossegue no táxi, reportei para ingresso na principal, 3053. 03. Descente. American 980, coming up to 180 for 150 on the airfield. American 980, Skok Ident, repeat arrival, descend 3,000 feet, QNH 1016. 1016 down to 3,000, American 980. 862, QNH 1016. India Alpha, até o ponto espera da 22, está lá, troca a torre 28.6, está 3171.16, olha. Taxi 6 kg para ingresso na principal, TAN 3153. 4069 a linha e mantém TAP 028. Já é mantendo 28, 4069 da ação. TAN 3179, seu solo foi os 40, leva à esquerda, chama o solo 121.9. 3179, mantém a posição antes do taxi alfa, TAN 3179. Ok, antes do taxi alfa, mantendo a posição. Mantendo a posição antes da, na delta antes da alfa. Você já me escuta? Prossiga. Cara, na verdade, a companhia vai cruzar ali, até que você alfa, tá de passagem mesmo. Afirmativo, 3171. 3179, cruza até que você alfa, ingressa naquilo, pátio de cargas na minha escuta, reporte na saída do pátio, ingresso no pátio principal, 3179. Ok, ingressa na.